no site atualizado voando a proa de Sagaz. Direto Sagaz. Indicada. 2509. Conduza para 2009, instante 002. 2009, 2002. Como recebe, cara? Tá 357. Solo Salvador, muito boa tarde, ligou no 925. Foi o Tá 35. Gol, 1925, 360, Brasília. Cala a boca, gol. Sem problema, 140 agora é o nível, 3297, já cruzei ela no visual. Onde, vai atingir 070-8002. Vou no 925, aguarde também a cópia Brasília. Ok. 3 na aproximação, tráfego que o precede é um bandeirante. Prepare o R9, aguarde autorização da final 8002. 050, reduzindo para 1809. 2 para 2.000 pés. Descer para 2.000 pés, altímetro no 0 no 2. Reporte na final do VOR DMA. Para 2.000 pés, no 0 no 2. 2.281 está na final do VOR DMA. Mike Oscar Golf, vou indo na proa 280 para espaçamento de tráfego. 280. Salvador Fonseca 2281 na final do VRDMA. 2281, chame torre, no noite, decimal meia. 3886. Controle, o Fábio 2733 está no farol de Tapuã, visual com campo. Torre, no noite, decimal meia, Fonseca 2733. 286. Atinge 1403, 217. 17 está livre a sessão para o nível 360. Chame Centro Recife 133 decimal 25. Ascensão 360, vai chamar 3325, obrigado. Boa tarde. A Golf voe na proa de Gonza. Proa de Gonza, Golf. Chame Centro 133 decimal 25, Mike Oscar Golf. Centro 133 decimal 25. Salvador, boa noite, Otan 3155, decola na sua escuta, mantendo o eixo até 2000. Otan 3155, contato radar da decolagem, mantém a proa até nível 040, após autorizado o perfil da saída Gole. 040, mantendo a proa após o perfil da Gole, 3155. 8002, está sob vento para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, limite a radial 100 de Salvador. Queda 210, limite 100 Salvador, 8002. 050 vai atingir. Desce para 3.000 pés, está 8002. Altímetro 10012. 3.012. 3190 indicada. 250, está 3190. Isso. Transponder 5550, controle 119 decimal 35. Anteriormente saiu interportado, estará autorizado o RNAV da 28? Sim, este do RNAV. Estimativa a partir da 362, está conferindo. Portaria 2283, está avisado na final, sem baixar de travado. Chame torre, no 8 decimal, 6, portaria 2283. Na torre, 8 decimal, 6, 0, 6, 0. Correção, desculpe, agora foi erro meu. 5550. Obrigado. Para o táxi, número 399 com 420 de autonomia, alterna Curitiba, POB 151. Vou Uno 399, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre 118, decimal meio, ajuste 1012, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, e 1012, obrigado, voo 1399. Uno 925, copia. Boa. Uno 925, copia. 4-0 para interceptar a final do RNA, então tá 8-0-0-2. 1-9-2-5 tá pronto. 1-9-2-5, autorizado Brasília, 3-4-0 nível, eu peso 1-7. Cola da 2-8, mantenha a proa até 2.000 pés, após curva à esquerda na saída gole, transição ofito. Transponder 5523, controle 119, decimal 35. Ok, 340 Brasília, 340 Brasília, antes do 197, cabeceira 28, decola, mantém a proa até 2000 esquerda. Gole ao fito, 1935 é o controle de saída, 5523 no transponder, gol 925. Correto, chame para a antena, puxa acionamento, gol 925. Montada 925. Está na posição 400 da Serra, agora autorização para o Galeão 342. Web 6720, aguarde a Copa Galeão. Prisão 55? Prisão 55, chame Centro Recife, 1-33, decimal 25. 3325, alternado? 1288, alternado. 288, boa. Oito zero zero dois, complete final, chame torre no 8 decimal 6. 8-6, gente, já. Web 6720, autorizado Galeão, 340 nível, eu peso 1-4. Decola da 28, mantém a proa até 2.000 pés, após curva à esquerda na saída gole, eval, após direto blaze. Transponder 5562, controle 119, decimal 35. O 6720, autorizado Salvador, Galeão, 340, pedido 1-8, decola da 28, mantém a proa até 2.000, após curva à esquerda. O 6720, informa Paris A2, só confirmando, entendido, eu peso 1-4, a rota, decola com curva à esquerda, mantendo 2.000 pés, correção, mantendo a proa até 2.000 pés, curva à esquerda na saída, gole, eval após direto, blaze, e o transponder 5562. Maravilha. Então, a senhora me perdoa, vamos ver se melhorou agora. Então, está autorizado 340, pendulou no 428, 2.000 pés, para depois curva à esquerda, mantém pronto até 2.000 pés, curva à esquerda, gole, eval e depois direto blast. 5562 no transponder, 119.35. Agora sim, clareza 5, obrigada. Web 6720, correto, chame para outra, puxa o sanamento. É isso, obrigado, senhora, pela paciência, chamará 6720. Final da RNAV. Para 2.500 pés, 362, após 363, reportará final RNAV, está 3190. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, são 317. Salve Salvador, esse é o Trip 5495 com a Sierra 140 Ilhéus. Se puder coordenar a seta coral, eu agradeço. Trip 5495, 120 nível? 40. Ciente, 140, aguarde coordenação coral. Guardando. No contato radar na decolagem, mantém nível 040, mantém a proa até nível 040 após autorizado o perfil da saída Golem. Proa até o 040 após o perfil da Golem, o patrulha 2231. Boa tarde, o Mono 601 está livrando 160 para 150 na proa de Anton. Passarelo 2231 autorizado a curvar no perfil da saída Golem. Passarelo 2231 copiou? Prossiga na escuta. Autorizado o perfil da saída Golem. Perfil da saída Golem 2231. Mono 601. Acione a identificação, autorizado via chegada e pitch, desça para nível 040. 040 via pitch. Sou Serra Vita 363, estabilizando na final, está 3190. 3190, complete final da RNAVE, chame torre 18, decimal 6. Torre 186, está 3190, boa. Salvador, muito boa tarde, então, 8002, ligou? Então, 8002, boa tarde, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, reportado para ingresso no pátio 1, tá? 8002. 354 no 5, copia. Para o táxi com 153 a bordo, 4 horas, autonomia, alterna Galeão. 175, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal meio, ajuste 1012, bom voo. TM12, Juliette Alfa, na Golf, 1862, tá? 3175, obrigado. Então 8002, informa que vai dar passagem à aeronave da companhia após ingresso a parte 1 no gate 1-1. Será a passagem tráfego da companhia, após o ingresso do Pátio 1, para o Gate 1, 1. Tá, 8003. Tango Tango, acione 0222. Assistência em condições visuais, nível 035. Mantenha o perfil dos corredores, Alfa Tango Tango. Ah, tem uma quebra. Copia. Whisky Golf Oscar, mantém-se em condições visuais, nível 065, chame Centro Recife na frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. Taxi via Índia e Alfa, quando na Golf, torre no 8 decimal 6, ou ajuste no 0 no 2, bom voo. Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 2 e 6, tá? 3567, bora. Voz de coordenação, 2231. Alfredo, 2231, autorizado voar direto Barreiras. Trato 2231. Solo 3190. 3190, informo que vai dar passagem à aeronave da companhia taxiando via Alfa, reporte visual com a mesma. Avisou para a aeronave vindo à direita pela Alfa, da 3190 dará passagem. Afirmativo, vai dar passagem à aeronave e vai ingressar via Kilo Pátio 3. Reporte para ingresso no Pátio 1, no TAN 3190. Posso fazer passagem, Kilo Pátio 3, reporte ingresso Pátio 1. E mantenha corredor Vera Cruz, reporte ingresso no corredor Interlagos. Alô, é o Gol 1856, muito boa tarde. Boa tarde, Gol 1856, guarde a cópia Recife. Ok. Solo, é o Gol 1925, comparo o acionamento em posição e posterior pushback no 05. Autorizado o acionamento na posição, reporte para o push, Gol 1925. Para push, Gol 1925. T01, solicita RNAV? Termo. Incidência para 2500 pés, após IPIT autorizado Serra Vito 363. Após IPIT 363, 2500. Controle de Salvador, Gol 755. Gol no 755, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gol e transição Gol. Instruído manter a plateia 2000, interceptar a Gol e subir para 360. Trip 5415, pushback acionamento. Trip 5415, copia? Copio, posso puxar enquanto copio? 3325288, graças. Trip 5415, informo que a saída coral está permitida abaixo do nível 120. Foi autorizado agora levar o direto Ilhéus. Ilhéus, 140 nível, Golfo 677, decolada 28, mantenha pro até 2000 pés após curva à esquerda. Na saída agora levar após direto Ilhéus, transponder 0263 e o controle 199.35. 140, Ilhéus na Gole, Val, decola 28, mantém a proa até 2000, curva à esquerda, 0263, transponda 1935 ao controle, chamarei pro táxi 5415. 7. Para ingresso parte 1, tá 3190. Tá 3190, ingresso parte 1 no gate 02. Parte 1 no gate 02, tá 3190. Pushback, gol no 925, posição 05. Gol no 925, aguarde. Arda. Salvador, departure, good evening, go 1077. Livro, gol no 925, livre, chame táxi. Contra táxi, gol 925. Airport level 360, gole departure. Gole departure for level 360, 1077. Serra Vito 363601. Bono 601, no complete final da RNAV, chame torre 198, decimal 6. 186, bora. Táxi até através do gate 6 dúzia. Até através do 6 dúzia, 5415. Trip 5415, informe que tem aeronave da Gol fazendo pushback no recuo, ingressando no pátio 3. Assim que, que estiver livre, está autorizado Juliette Alpha quando na Golf torre no 8 decimal meio. Ajuste no 012, bom voo. Ok, então o Gol vai empurrar pro pátio 3, a gente segue pela Juliette Alpha 183 no ponto espera 28, obrigado, boa tarde, bom dia. Boa, obrigado. No 399, acione código 5533. 5533, acionado, voo no 399. Dois, 99, contato radar da decolagem, suba para nível 360, perfil da saída Gole, transição Gonzo. Ah, Gole Gonzo, saída 360, volo 399. Afirmativo, Gol no 856, copia? Copia. Gol no 856, autorizado Recife 390, nível Aperuí 58, decolada 28, mantenha pro até 2 mil pés, após curva à direita na saída Aron, transição Melim, transponder 5557, controle 199, decimal 35. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3175 na saída Gole. Colado no mantendo pro até 2000, com curva à direita. E fora da pista 28, 390 mil, Everest 58. Boa noite, se começa só confirmando 390 nível, reporte para o puxa e acionamento. É 390. Ação de tráfego, espaçamento, na verdade, sua curva é direita na proa 270. Esta proa você vai voar por 10 milhas, depois reassumir na proa de Eval. Ok, curva direita, 270, 10 milhas, e aí voa Eval. Tan 3175. Isso, para acelerar o pouso do colega na 28, ok? No 77, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alternando 28, decimal 8. 13325, 12888, go 1077. Pro até 2 mil pés, após curva à direita na saída Conde. Transponder 0264, controle 119, decimal 35. Prossiga. Sim, ó, visando a otimização do espaço aéreo. E diminuição de emissão de detrito na atmosfera, seria possível coordenar a Aperuí 58 com o China Guarulhos? Coordenação, está 3175. A sua escolha, 3175. O 75 já pode voar Eval, porém o centro diz que em função da circulação não pode autorizar, ok? Não, não tem problema. Então o entendido presente para o Eval, para o 3175? Afirmativo, autorizado Eval da presente, 3175, livre ascensão 340. 340, 3175. Segundo 925, estamos com 1970 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fins. Uno 925, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf Torre no 8, decimal meio, ajuste no 012, bom voo. Juliette, Alfa, Golf, quando na Golf 1286, Uno 925, obrigado. O voo 1856 para pushback acionamento no 9. Uno 856, autorizado, chame táxi. Chamará 856. Uno 601, no ingresso a Pátio 1, no gate 07. Pátio 1, no gate 07, no 601. Boa noite, gol 1602. Uno 602, acione identificação, autorizado via chegada CARI, visto para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, reporte na final do VOR DMS. Número 1,